Essa é a mensagem do Nego do Borel para todos os casais apaixonados. Feliz dia dos namorados. Ame quem te ama. Incrível como você me conquistou, apenas com olhar, um beijo que roubou. Cê sabe que eu não curto esses lances de amor, mas quero teu carinho com bastante louvor. Seu jeito de ficar, seu jeito de fazer, mesmo eu sem tempo, você fez acontecer. Um sentimento que ainda não compreendi. Menina, você sabe se é a mulher que eu sempre quis. Entendo seus medos, sei que você não se ilude. Adoro o seu jeito de ousada com atitude. Se ainda quer um conselho, peço que você não mude. É só ficar de boa e parar com seus ciúmes. Eu procuro sempre te fazer o bem. No mundo que a gente vive, tudo tem um porém. É bom tu se ligar, porque eu te amo, eu te quero e nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Oh, menina, eu te amo e quero sempre te amar. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Quando você me viu e eu te vi também, eu falei que é isso, olha como ela vem. De um jeito sensual que me deixou louquinho. Eu quis ela sempre mais e mais um pouquinho. Minha linda que me fascina, minha princesa rainha. O que é isso? Agora você vai ser minha. Eu quero pra você e eu vou te falar. Vem aqui com seu nego, nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Oh, menina, eu te amo e quero sempre te amar. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Um presentinho do nego para todos os namorados. Ha ha ha ha.